vida. Capítulo 6: Os aguilhões de Deus. A ideia de que Deus perdoará o rebelde que não desistiu de sua rebelião é contrária tanto à escritura quanto ao bom senso. A. W. Tozer. Enquanto caminhava pela estrada de Damasco, Saulo teve a mais importante experiência de sua vida. Ele viu Jesus, que se revelou a ele como Cristo. Encontramos nessa revelação uma afirmação do Senhor Jesus, para a qual normalmente não nos atentamos. Dura coisa te recalcitar contra os aguilhões. Atos 26, verso 14. Há uma profunda revelação divina aqui. A compreensão dessa frase afetou profundamente o meu caminhar em Deus. Eu já compartilhei que quando um anjo do Senhor falou com um dos meus pastores, na ocasião do meu reconhecimento como pastor, ele disse o seguinte sobre mim: ele é rebelde e não aceita o tratamento de Deus em sua vida. E eu não aceitava mesmo. Não porque eu quisesse ir contra Deus, mas por não perceber que Deus estava tentando aplicar o seu tratamento em mim. O fato, no entanto, é que eu realmente não o aceitava, e quando ouvi essa frase que eu era rebelde, doeu em mim. Quando o anjo do Senhor apareceu ao profeta Daniel, ele o chamou de homem muito amado. A outros, o anjo tem trazido muitos elogios, como Gideão, que foi chamado de homem valente, e eu fui chamado de rebelde. Eu me rebelei contra aquilo só para tentar provar a Deus que eu não era rebelde. Eu fui a um retiro a sós com o Senhor, querendo ouvir a sua voz e aprender com ele, numa época em que até os termos como tratamento eram algo novo para mim, e eu a ouvi. O Espírito Santo me conduziu naquele tempo de oração a uma compreensão do assunto que compartilho neste capítulo e de muitas outras coisas na minha vida e na vida dos que eu pastoreava. Deus realmente aplica o seu tratamento em nós. O livro de Hebreus declara que se estamos sem correção, então não somos filhos, somos bastardos, mas Deus corrige a quem ele ama. Não estou me referindo à correção do pecado expresso em ações apenas, mas também do que povoa o nosso íntimo, as nossas atitudes, intenções e motivações erradas, a nossa visão distorcida do reino de Deus, a nossa falta de quebrantamento, a nossa vida egoísta e carnal, centrada somente no que pensamos e queremos. O nosso Pai Celestial sabe como lidar com tudo isso, e você pode ter a certeza de que Ele aplicará o seu tratamento em nós com relação a isso. Para entendermos melhor esse tratamento de Deus, penso que deveríamos começar com algumas definições. Em primeiro lugar, o que é um aguilhão? É uma ferramenta que praticamente não conhecemos nos dias de hoje, pois a tecnologia substituiu seu uso. Hoje em dia, a grande maioria dos campos de plantio é arada por tratores, mas nos dias de Paulo, o arado era puxado por bois ou cavalos. Quando o animal empacava, eles usavam um aguilhão de metal, uma espécie de lança para espetá-lo e fazê-lo andar de novo. O aguilhão, portanto, era uma longa haste de metal com a ponta afiada, cujo propósito era produzir incômodo e dor no animal, para fazer que ele obedecesse ao seu dono. Ele era usado somente nos animais teimosos e obstinados. Veja o paralelo. Jesus disse que Paulo estava recalcitrando contra os aguilhões, o que nos revela que Deus tem os seus aguilhões. E com que propósito Deus tem os seus próprios aguilhões? Para usá-los na nossa vida quando empacamos com relação à sua vontade. O tratamento de Deus sempre tem a ver com as áreas em que não permitimos facilmente que o Senhor age em nós. Tem a ver com a nossa teimosia e rebeldia, mas o Senhor sabe como espetar-nos para que andemos de novo. Esse é mais um aspecto do agir invisível de Deus. Ele age de formas misteriosas, as quais, na maioria das vezes, não são visíveis aos nossos olhos. Temos o costume de atribuir ao diabo todas as circunstâncias negativas, mas nem sempre é assim. Há momentos em que talvez estejamos colhendo o fruto da nossa própria obstinação, e o diabo não é responsável, não. O que quero compartilhar neste capítulo é que algumas vezes o próprio Deus talvez esteja resistindo a nós. Não é fácil reconhecer Deus agindo assim, como também não é fácil reconhecer a maior parte do seu agir na nossa vida, pois ele opera longe do alcance dos nossos olhos e da compreensão da nossa mente. Se empacarmos, certamente o seu aguilhão será usado. Tendo definido o que é um aguilhão, creio que agora precisamos entender melhor o significado da palavra recalcitrar, que já não é tão usada em nossos dias. Recalcitrar significa resistir, não ceder, teimar, obstinar-se, insurgir-se, desobedecer e, no caso de um animal, dar coices. Nos dias em que Jesus escolheu essa ilustração, havia alguns animais tão teimosos e rebeldes que, mesmo sendo aguilhoados, ainda assim não andavam. E não só não avançavam, mas também se rebelavam contra o próprio aguilhão. Ao serem espetados, ficavam embravecidos e passavam a dar coices no aguilhão. Qual era o resultado? Os animais machucavam-se muito mais ao dar os coices do que quando eram aguilhoados. O Senhor Jesus não somente revelou o que Deus tem e usa os seus aguilhões, mas também que Saulo, como muitos de nós, estava sendo por demais obstinado, além de empacado, com relação a Deus. Ele estava recalcitrando, ou seja, dando coices contra o aguilhão de Deus na sua vida, ou tentando lutar contra ele. Nós, os cristãos de hoje, também somos assim. Muitas vezes, quando Deus quer tratar conosco, resistimos. Tenho certeza de que o nosso Pai Celestial não quer nos tratar como os animais são tratados, mas a verdade é que muitas vezes agimos como tais. A própria Escritura nos adverte de não agirmos assim, e certamente Deus não nos advertiria dessa forma se esse nosso procedimento não fosse algo comum. Observe o que o Espírito Santo disse pela boca de Davi: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte não obedecem. Salmos 32, versos 8 e 9. A Bíblia está dizendo que os animais só obedecem na marra e menciona os freios e cabrestos usados para forçá-los a obedecer. Aí então somos exortados a não agir como o cavalo ou como a mula. O fato é, quando agimos como animais, Deus nos trata como tais. Se empacamos com relação à sua vontade, ele tem os seus aguilhões e com certeza ele não deixará de usá-los contra a nossa caturrice. O aguilhão da consciência. Com relação a Saulo, Deus já vinha usando os seus aguilhões, mas ele continuava recalcitrando. Mas que aguilhões eram esses? O que já poderia estar espetando a vida de Paulo com relação à pessoa de Jesus Cristo? Contra o que ele já estava lutando ao ver o Senhor? Em toda a Bíblia, vemos que os aguilhões de Deus podem lidar conosco interiormente, na consciência, e exteriormente, nas circunstâncias à nossa volta. Como no caso da conversão de Paulo, a Bíblia não diz nada sobre uma pressão circunstancial sobre ele. Entendemos que se tratava de aguilhões espetando seu íntimo, a sua consciência. Pela própria Escritura, podemos discernir alguns aguilhões que vinham aferroando a sua consciência. Primeiro, insatisfação quanto ao judaísmo. Segundo, a identidade de Jesus. Era fácil perseguir os seus seguidores, mas livrar-se de pensamentos com relação à identidade de Jesus não era tão simples assim. Nenhum homem jamais havia operado tantos milagres. E terceiro, o testemunho de cristãos que, mesmo diante de perseguições e da morte, estavam cheios de alegria e perdão. Certamente, todas essas coisas vinham dando uma espécie de nó na cabeça de Paulo. Ele estava tremendamente desgostoso com o judaísmo que não lhe comunicara vida, e o que lhe faltava de justiça, paz e alegria sobejava aos cristãos que se dispunham a morrer por Jesus. Quem era esse homem, afinal de contas? Creio que Paulo deve ter feito essa pergunta a si mesmo centenas de vezes, mas em momento algum ele cedia à ideia de que Jesus podia ser o Messias de Deus. E com todas essas evidências, o Senhor foi espetando Paulo por dentro, mas ele era teimoso e relutava contra isso. Ele estava recalcitrando contra os aguilhões até que o Senhor lhe apareceu. Eu conheci pessoas que eram totalmente contrárias ao mover do Espírito Santo na igreja, que lutavam com unhas e dentes contra a obra da renovação espiritual que o Senhor estava fazendo, e que começaram a ser torturadas por dentro, com pensamentos de que somente Deus poderia estar fazendo isso. Elas me relataram que, enquanto os seus lábios negavam essa obra, era como se aos poucos a sua mente e o seu coração começassem a dizer sim. E essa guerra interior as deixava realmente aborrecidas. Eu não sei como dimensionar o que Paulo passou, pois foi uma experiência pessoal dele, mas sei que certamente ele enfrentou lutas interiores. Esse é o primeiro nível da guilhoada de Deus. O Senhor sempre começa falando ao nosso interior, de uma forma tão meiga e suave que às vezes até podemos pensar que não poderia ser Deus falando conosco. Depois, no entanto, essa voz começa a insistir tanto, a ponto de tornar-se até incômoda. Lembro-me de quando eu estava no ministério itinerante de apoio a igrejas e Deus começou a falar ao meu coração sobre a necessidade de eu pastorear. Eu sempre dizia que a última coisa que queria na vida era ser pastor. E de repente vi o meu coração começando a concordar com Deus e uma luta muito grande iniciou-se no meu íntimo entre ceder a isso ou o que a minha boca dizia. A princípio, isso parecia ser apenas um pensamento qualquer, mas depois se tornou uma ideia mais clara. Finalmente tive um desejo de pastorear. Contudo, a minha razão me dizia que não havia pressa, que eu poderia esperar mais tempo para ver como as coisas se conduziriam. E eu recalcitrei contra esse aguilhão interior como pude, até que o Senhor passou ao segundo nível. O aguilhão circunstancial. Quando não cedemos ao aguilhão da consciência, Deus poderá avançar a outro nível de aguilhoada, o das circunstâncias adversas. Penso que o melhor exemplo desse tipo de aguilhão pode ser encontrado na vida do profeta Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas 1, versos 1 a 3. O Senhor comissionou Jonas a proclamar contra o pecado de Nínive, mas ele sabia que se o fizesse, os ninivitas poderiam arrepender-se e nesse caso seriam poupados, desejando que eles fossem destruídos pela ira e pelo juízo de Deus por julgá-los cruéis e merecedores de tal sorte. Jonas decide não levar-lhes a mensagem divina e se rebela contra Deus. E ao rebelar-se, ele experimenta os aguilhões de Deus em sua vida. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. E então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? arragado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que nos fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Jonas 1, versos 4 a 10. Esse foi o primeiro aguilhão de Deus na vida de Jonas. O Senhor enviou-lhe uma grande tempestade. Sempre que falamos de tempestades, pensamos em adversidades, dificuldades, pois é exatamente isso que elas significam. Contudo, geralmente vemos em Satanás a origem das adversidades, mas neste caso a Bíblia diz que foi Deus quem as enviou. É lógico que o Senhor pode fazer que o diabo trabalhe para ele, permitindo uma investida contra áreas específicas de nossa vida, mas isso não quer dizer que Satanás esteja no controle da situação. E há tempestades como a do caso de Jonas, que o próprio Deus envia. A nossa rebeldia desencadeia aguilhoadas de Deus, as quais muitas vezes podem vir por meio de circunstâncias adversas, que são enviadas por Deus mesmo. E nessas horas, não adianta orar, repreender o diabo e nem jejuar. A única coisa que podemos e devemos fazer é arrependermos-nos e abandonarmos a rebeldia. Enquanto Jonas não se posicionou, a tempestade ficava cada vez pior. É assim também com muitos cristãos rebeldes. Há muitas pessoas em rebeldia que vivem correndo atrás de igrejas e pregadores, como se uma oração resolvesse os seus problemas. Mas o que é preciso quando Deus está usando o seu aguilhão é desempacarmos e decidirmos obedecer-lhe. Jonas, no entanto, não cedeu ao aguilhão de Deus. Pelo contrário, ele recalcitrou e machucou-se ainda mais. Ele deve ter pensado: Se Deus pensa que vou desistir tão facilmente assim, está enganado. Ele enviou a tempestade para me assustar, para eu ficar com medo da morte, mas eu sou duro na queda e não recuarei. Se é para morrer, que eu morra, mas não irei a Nínive. E ele decidiu morrer afogado, em vez de obedecer ao Senhor. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançarem a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Jonas 1, versos 11 a 16. Note que a tempestade enviada por Deus era progressiva. Quanto mais os homens tentavam chegar à terra, remando, mais tempestuoso ficava o mar. Quando Deus usa o seu aguilhão, não há escapatória, a não ser que cedamos e nos arrependamos. Jonas não se intimidou diante do risco da morte e preferiu morrer a abandonar a sua teimosia. Ele queria morrer, pois estava muito desgostoso com Deus. Contudo, Deus começou a jogar duro com ele e não permitiu que ele morresse. Em momento algum, o Senhor queria destruir Jonas, pelo contrário, ele queria aplicar o seu tratamento nele. Lembre-se de que este é o nosso assunto, o misterioso agir do Pai lidando conosco. Deus, portanto, recusou-se a permitir que Jonas morresse. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Jonas 1, verso 17. O profeta queria que tudo tivesse acabado, sem que ele precisasse ceder, mas Deus não permitiu isso. Aí então veio o segundo aguilhão, o qual, nas palavras de Jonas, em sua oração, foi quando todas as ondas e vagas de Deus passaram sobre ele. Jonas 2, verso 3. Muitos não creem no relato do livro de Jonas, mas vale lembrar que Jesus se referiu a ele não só como um escrito histórico, mas também tipológico, Mateus 12, versos 39 a 41. É interessante que no navio Jonas ficou firme e não cedeu, mas quando Deus pegou pesado com ele, enviando um peixe que o engoliu vivo, impedindo-o até mesmo de morrer e trazendo-lhe ainda mais sofrimento, então ele se rendeu. Temos em seu livro o relato da oração que ele fez no ventre do peixe. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor por seu Deus e disse: "Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no mais profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Então disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça até os fundamentos dos montes. Desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação." Jonas 2, versos 1 a 9. Imagine só o estado deplorável e até cômico de Jonas, com todas aquelas algas enroladas em seu pescoço e em sua cabeça. 3 dias e 3 noites molhado, no escuro, sem comer, com enjoo, além de tudo mais que ele sofreu e que nem sabemos. Deus sabe como nos quebrar. Se endurecemos e empacamos, ele nos aguilhoa. Se começamos a recalcitrar, ele sabe exatamente como lidar conosco. Jonas rendeu-se, fez questão de deixar bem claro em sua oração que ele pagaria todos os seus votos, o que provavelmente indicava que ele aceitaria ser obediente e que levaria a mensagem de Deus a Nínive. Como ele cedeu e se arrependeu, Deus retirou o seu aguilhão. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas 2, verso 10. Aí então o Senhor falou novamente com Jonas, no sentido de ele ir e pregar aos ninivitas, e dessa vez obedeceu. Ele foi e pregou o juízo que Deus estabelecera durante um dia inteiro. Surgiu um avivamento e todos, desde o menor até o maior, se arrependeram. E Deus não destruiu a cidade. Contudo, o comportamento de Jonas nos revela que, mesmo tendo obedecido a Deus, ele não fez de coração. Ele agiu como aquele menino que a professora põe de castigo, em pé diante da classe, e que diz: "Por fora estou de pé, mas por dentro estou sentado." Em outras palavras, ele até obedeceu, mas não de coração. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas 4, versos 1 a 3. Nesta hora, Jonas voltou a agir como um animal e empacou. Portanto, ele precisava de mais uma aguilhoada e Deus deu-lhe uma terceira espetada. Ele estava tão contrariado que quando o Senhor perguntou-lhe se a sua ira era razoável, ele virou a cara e não respondeu. Saiu da cidade e ficou remoendo a sua bronca. Foi aí que o Senhor o pegou de jeito mais uma vez. Dessa vez, Deus deu algo a Jonas para tirá-lo mais tarde. Penso que isso retrata o Senhor mexendo na própria estabilidade que um dia Ele nos deu, a fim de fazer com que cedamos. O tratamento de Deus visa justamente mudar os nossos conceitos e valores, e isso aconteceu com o profeta. O livro termina com Deus falando por último, não Jonas, o que nos mostra que ele aprendeu a parar de retrucar e empacar. Nós também precisamos aprender isto, que independentemente do que achamos ou estamos sentindo, Deus sempre tem razão. Ele é perfeito e não erra nunca. Precisamos aceitar isso com uma fé infantil e nunca mais empacarmos com relação à vontade divina. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um calmoso vento oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas 4, versos 5 a 11. Imagine Jonas vendo uma planta crescer no prazo de um dia e com uma velocidade assustadora, algo como nunca visto antes, um milagre. E esse milagre animou o coração de Jonas. É bem provável que ele tenha achado que estava vencendo o jogo, que Deus já estava se dobrando diante dele e até mesmo paparicando-o. De repente, Deus lhe arrancou das mãos a única coisa que era valiosa para ele naquela hora. E Jonas teve que se render, pois se ele continuasse se endurecendo, Deus também se endureceria com ele. Quando Jonas se rende, o livro termina, pois é a história dos aguilhões de Deus na vida do profeta. Muitas vezes passamos por aflições e angústias que nós mesmos geramos. Precisamos de um coração submisso à vontade do Pai, que saiba orar como Jesus orou no jardim de Getsêmani. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, verso 39. Os aguilhões na minha vida. Eu mencionei que Deus já vinha há algum tempo aguilhoando a minha consciência com relação ao ministério pastoral. Contudo, resistia à sua voz mansa e suave, que tentava convencer o meu coração. Eu continuava ciente de que Ele queria que eu estivesse no ministério pastoral fora da correria em que nos encontrávamos, mas não fazia nada a respeito e ainda discutia por dentro com Deus. Em muitas circunstâncias adversas, Deus me espetou, mas eu não cedi, até aquele acidente na estrada. Foi nesse momento que o seu aguilhão em minha vida deixou de espetar-me somente por dentro, mas começou a fazê-lo também do lado de fora, nas circunstâncias. Fazia um mês que eu estava com aquele carro, que era uma resposta de oração, e eu me sentia como Jonas em relação àquela planta. Parecia que Deus havia colocado o doce na boca da criança, só para tirá-lo depois. Eu também tive vontade de morrer por achar que Deus estava brincando comigo, mas finalmente compreendi que estava lutando contra a vontade de Deus. Eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito. Eu tinha meus próprios planos para o ministério e ainda relutava com o plano de Deus. Mas quando me rendi, os aguilhões cessaram e a graça de Deus me envolveu. Se resistirmos, o aguilhão também será insistente, mas se cedermos, o Senhor lidará conosco com brandura e amor. Se você tem sido aguilhoado por Deus, ceda. Não fique recalcitrando, pois em certo momento o tratamento cessa e o que vem depois é juízo. Devemos aprender que é possível viver sem que tenhamos de provar os aguilhões de Deus. Basta andarmos em plena submissão. Mas como nem todos, para não dizer ninguém, andam nessa dimensão de rendição, torna-se inevitável o uso deles. Muitas vezes a nossa obediência é meramente externa, de atitudes apenas. Contudo, é preciso que nos rendamos de coração ao Senhor. Há momentos em que temos de ser sábios e sensíveis e discernir espiritualmente o agir de Deus, ainda que ele esteja oculto aos nossos olhos. Não adianta ficarmos culpando o diabo e companhia. Temos de reconhecer que, quanto mais endurecermos, tanto o mais Deus endurecerá também. É necessário contrição e quebrantamento, e se não nos rendermos espontaneamente, Deus nos espetará. Não estou tentando pintar uma caricatura de Deus. Muitas pessoas fazem isto e o distorcem completamente. Não servimos a um Deus tirano que vive nos perseguindo para castigar-nos e tirar o nosso couro. Essa é uma imagem distorcida, uma caricatura que alguns fazem dele e que em nada reflete a verdade. O que estou querendo aqui é apenas mostrar que Deus é infinitamente amoroso, mas que também ele disciplina com firmeza. Não estou dizendo que ele nos aguilhoará a troco de nada, somente por diversão. Refiro-me a ocasiões específicas de rebelião dos seus filhos. É lógico que, ao falar de rebelião, não estou me referindo a um crente desviado que abandonou tudo e se jogou no mundão, mas sim a atitudes como as de Jonas, em que não nos dobramos diante da vontade divina e ficamos lutando por aquilo que achamos certo. Contudo, Deus não está em posição de ser questionado, tampouco desafiado, e toda rebeldia será tratada por Ele, que quer fazer que voltemos à submissão que deve reger a nossa vida. Os aguilhões de Deus não fazem parte do cotidiano, são ocasionais, extraordinários. Contudo, eles existem e certamente serão usados quando necessário. Eles fazem parte do agir invisível de Deus, da sua forma soberana de fazer que todas as coisas contribuam para o bem dos que o amam e são chamados segundo o seu propósito.